Maratona. Só lamentos. Você pode acreditar. Aí. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais, viu? Vai passear, meu. Vê que cê arruma por aí. Eu sou mais seu pai. Não te quero mais, pode passear. Desperdiçou toda a sua chance, agora sai pra lá. Eu nem preciso te dizer o mal que você me fez. Então sai fora da minha vida, vai embora de vez. Tô sossegado de você, não te quero mais. A nossa história teve um fim, já ficou pra trás. E não me vem pedir desculpa, agora é tarde, não dá. Não aproveitou seu tempo, eu pus a fila pra andar. Quem gosta sempre vai à luta, você sabe que é assim. No seu caso eu vi de perto, nunca lutou por mim. Podia ter me dito antes, não perdia meu tempo. Eu tinha feito meu papel, pois tinha várias querendo. Sinceridade é meu forte, eu falo logo na lata. Tá ligada, me conhece, fica fazendo graça. Quando passa na minha frente, me provoca e embaça. Eu já te disse, então repito que eu não te quero. Eu não te quero mais, se quiser corre atrás. Daqui pra frente eu sou mais eu, apodreça em paz. Agora o tempo vai provar, foi você quem perdeu. Depois vou rir de camarote, porque eu sou mais eu. Eu não te quero mais, se quiser corre atrás. Daqui pra frente eu sou mais eu, apodreça em paz. Agora o tempo vai provar, foi você quem perdeu. Depois vou rir de camarote, porque eu sou mais eu. Pode lamentar, não te quero mais. Tem muita gente que me quer e cada dia tem mais. Você precisa entender, pois foi você que perdeu. Tá rodeada de safado, que futuro é o seu? Já tô cansado de avisar, não vou mais falar. Você se acha do momento, todo mundo quer pegar. Não me vem pedir desculpa, dizer que eu não avisei. Porque na terra de cego, quem tem olho é um rei. Eu te tratava igual princesa, você sabe que sim. Mas você foi incoerente, não deu tempo pra mim. Pois quando acabou a riqueza, se tornou um estopim. Agora eu não te quero mais, dá um tempo pra mim. Só te desejo boa sorte, você vai precisar. Se prepare e vê se cresce, põe o barco pra andar. Quem te viu e quem te vê, hoje nem acredita. Então eu não te quero mais, sou mais eu nessa fita, vai. Eu não te quero mais, se quiser corre atrás. Daqui pra frente eu sou mais eu, apodreça em paz. Agora o tempo vai provar, foi você quem perdeu. Depois vou rir de camarote, porque eu sou mais eu. Eu não te quero mais, se quiser corre atrás. Daqui pra frente eu sou mais eu, apodreça em paz. Agora o tempo vai provar, foi você quem perdeu. Depois vou rir de camarote, porque eu sou mais eu. Você pode rir agora, mas eu vou rir depois. Porque o mundo é uma bola, vamos ver qual dos dois saiu perdendo nessa briga, a culpa minha não foi. Agora eu não te quero mais, comigo não pega boi. Quem te conhece, que te compra, você é pura ilusão. Tô sossegado, faz a sua, dou valor à razão. Morena, japa, loira, ruiva, agora eu pego na mão. Porque pra mim não tem disputa, eu já virei garanhão. Então agora não reclama, é só seguir seu caminho. E não se preocupa comigo, que eu me viro sozinho. Água mole, pedra dura, fura devagarinho. A minha febre te perfura, eu na minha casa sorrindo. E pode parecer loucura, mas eu tô bem feliz. Tirando onda bem a pampa, todo jeito que eu quis. A carta já me vê, avança, quem gostou pede bis. Então eu não te quero mais, garota, seja feliz. Vai, eu não te quero mais, se quiser corre atrás. Daqui pra frente eu sou mais eu, apodreça em paz. Agora o tempo vai provar, foi você quem perdeu. Depois vou rir de camarote, porque eu sou mais eu. Eu não te quero mais, se quiser corre atrás. Daqui pra frente eu sou mais eu, apodreça em paz. Agora o tempo vai provar, foi você quem perdeu. Depois vou rir de camarote, porque eu sou mais eu.